Oi FM. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. Eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Oi, de novo. De novo. Liliana. Oi, Manda, de novo. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Opa. Clima SWU, né? Oi, yeah. Olha o Flying Lotus aí ao fundo. Estupidez, hein? Lembrando que a relação completa das músicas de hoje é amanhã em roncaronca.com.br. Aliás, no site está a dica de como será a bula do programa de hoje. Rapaziada curiosa, pode correr, que sabe exatamente o que vai acontecer aqui. Tá beleza aí, Nandão? Ah, tá. Pode botar mais cama, se você quiser. Entende, não? Entendi. Nandão, mais uma vez o endereço para a participação da nossa torcida. Pode chegar no nosso e-mail roncaronca@ufm.com.br. Estamos em Porto Alegre participando da celebração de um ano da UFM aqui, na capital gaúcha. Sob o comando de? Putz, Deus. Ferla Cuti, mano. Ferlinha ancorou o projeto SWU, lá na Fazenda Maeda, de forma espetacular. Ninguém faria melhor. E aqui estamos, o Ronca Ronca, rasgando brasa de Recife a Porto Alegre, onde estamos ao vivo até meia-noite. Aproveitar o Flying Lotus ao fundo para dizer que estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta em oifm.com.br. Para OIFM Belo Horizonte, 94.1. OIFM Campinas, 94.1. Tá boa a cama aí, Nandão? Tá bom, isso. Tá boa, beleza. Olha ela aí. Olha a frequência da criança. OIFM Porto Alegre, 90.3. Recife, 97.1. Ribeirão Preto, 94.1. OIFM Rio de Janeiro, 102.9. OIFM São Paulo, 94.1. Estamos ao vivo. Até meia-noite. Ao vivo até meia-noite, com uma participação muito especial no estúdio. O problema é que eu não paro de curar. FM. FM. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Thank you. FM. Tá bom. Oi, eu sou Fabrício Moretti, aqui com o Maurício no Ronca Ronca. Ótimo, ok, não sei o que falar. Tira o som sensacional dos Toys! Ronca, ronca! Anger! Telephone me. No. I can't love no telephone. No. All the time you're telephoning. No. You could be coming home. Yes. Ain't no use to send no letter. No. I can't hold no paper tight. No. Ain't no use to send no message. No. It can't talk to me at night. No. Ain't no use to send your brother. No. I won't talk to no one else. No. Ain't no use to send your mother. No. You just no. gotta come yourself, little girl. I have suffered. Each day that you've gone, been gone. Gone. I need you person. Oh, bring your little fine yourself on the horn. Oi, FM. Poxa, inclusive esse empresário já empresariou várias bandas. O Arru, Rádio Táxi. Oh. A banda do Benito de Paula, oh. Jorge Ben, entende? Olha isso, olha isso. Tá bom o nível, hein, Nandão? Yes. Agora sim. Oh, yeah. Nandão, mais uma vez o endereço da UFM para participação da nossa ouvintada. Estamos ao vivo em Porto Alegre, em plena celebração do primeiro aniversário da UFM aqui, na capital gaúcha. Programa ao vivo até meia-noite, com sotaque muito forte daqui mesmo, né? Ai, ai, ai. Participa aí através do roncaronca@uefm.com.br. Vanessa Lee, direto de Salvador. Lembrando que lá, na região Nordeste, não tem horário de verão. Portanto, uma hora menos, né? Recife, Salvador, toda a rapaziada ouvindo o programa mais cedo. E a gente recebeu um e-mail aqui da Maria Tereza Romanelli. Maurício, como vocês sempre falam, fiquem bem à vontade, pois estamos, cabeleira altíssima, ouvindo sempre o que há de mais surpreendente e interessante da música. Estamos sempre com vocês na terça. Parabéns, abraços. Maria Tereza e Michel, eu não sei de onde são, mas obrigado. Um beijo. E até meia-noite, ao vivo, nós estamos recebendo a presença do Super Guilherme, que há muito tempo a gente vinha numa paquera forte e hoje, finalmente, aqui em Porto Alegre, a gente está com a banda. Andrew, e aí? Por favor, apresente a rapaziada que está no estúdio da UFM. Tamo eu e o uma Lucas. Uma vasta rapaziada. É. Tamo eu e o Lucas e o Brisa, nosso brother. Dando suporte, né? É. Se arrebentar a corda do violão, ele faz essa mão de trocar pra nós. Oito anos de banda. É, terceiro disco, né? Isso aí. Dos oficiais. Dos oficiais. É, fora EP, coletâneas. É, aquelas coisas, né? Que é feita com... A capa é Xerox e... Exatamente. CDR. E, aliás, é uma ótima fase, né? É divertido. O cara, surpreendentemente, o cara passa menos trabalho, né? Terceiro disco pelo Sr. Ref. Dr. Fernando, não é isso, Maurissola? É da intimidade idosa, cara. Não, prepara uma vinheta aí que tá acabando esse clássico aqui, por favor. Oi, FM. Eu não tenho buzeirinha, sabe? Eu acho uma puta falta de sacanagem. E a rapaziada completa do Super Guides ao vivo aqui se apresentou no SWU. Foi, cara. Yes. E foi uma chapa muito quente lá, né? Olha. Como é que foi pra vocês, cara, participar de um festival tão importante e a UFM lá cobrindo o palco Oi Novo Som, colocando a rapaziada ao vivo, rasgando o Brasil de Recife a Porto Alegre? Se sente honrado pelo convite, né, cara? Pô, nossa parceria com a UFM é de longa data já, né? Pois é, acho que a gente nem teve dimensão do que aconteceu lá, assim, que coisa de louco. Esse foi o primeiro festival, assim, gigantesco? Gigantesco foi. Gigantesco. Foi até certo ponto surpreendente a reação do público, porque a galera curtiu muito, né, o som de vocês lá. Pois é, a gente ficou surpreso até porque tinha gente que foi pra ver a gente, assim, né? Exatamente. O horário ali, o horário favoreceu também, a gente, pô, ficou muito feliz, cara. A gente esperava bem menos, assim, a gente esperava... Garrafa na cabeça, assim. Sério, é? A gente sempre espera. Normalmente, né? Rola garrafa na cabeça. Não, ainda não rolou. A gente tá esperando esse dia ansiosamente. Infelizmente não rolou ainda. Igual o cara da martelada, né? É verdade. Tava comemorando verdade. A martelada na cara lá, no show do. Comemorando o show do The Jam. Do The Jam. Olha só, por falar em martelada na cara, olha que martelada nós acabamos de receber do reverendo Massário. Ferlinha. Loud and Clear. Ronca Session Guides. Radinho de pilha style. Enfim, em São Paulo. Totalmente conectado grande com o massa, UFM, né? E com o Super Guia. Que vergonha, respeita esse homem, hein? Esse homem, metade da culpa é dele, hein? Olha só, olha aí, Massari. A culpa é tua, cara. Falei isso, sempre falei isso pra você. Já que nós estamos aquecendo os motores com metade da banda, é outra metade, onde anda? A outra metade não faz diferença. Não. Clima bom, hein? A outra metade, pô, não dá pra botar... Já são oito anos, já dá pra gente ficar... Em breve, Super Guides em dupla, né? Eles revezam nas apresentações. Né? É, estamos ao vivo até meia-noite. É sempre bom informar a rapaziada saindo de trás da moita nesse exato instante. É, vocês já mostraram duas músicas, a gente vai cair na terceira. O que vocês pretendem nesse Ronca Ronca especial em Porto Alegre com essa presença do Super Guides aqui? são as músicas do disco, vai ter alguma surpresa. Pois é, a gente resolveu, como o nosso disquinho, esse terceiro disco, ele é duplo, né? Ele tem um disco que é as inéditas e um outro disco que é um show ao vivo acústico, que a gente gravou aqui em Porto Alegre mesmo. A gente resolveu, pra quem não pôde ir no show, pegar o repertório do showzinho aí. Do show acústico que a gente gravou. Então a gente pode cair em mais uma, então. Vamos sair. Aproveitando, vamos pra mais uma com os Super Kids. Aproveitando que nós estamos em Porto Alegre, não teremos entrega do Bibi Sucos aqui em Porto Alegre, porque o Sérgio ainda não abriu as filiais por aqui. Mas a parede tá subindo, hein? Mas as casinhas... E vai ser aqui, na Padre. Vai, na Padre... Padre Chagas? Padre Chagas. Meu perto do 347. Mas como o Bibi não entregou os lanches aqui, você no Rio de Janeiro pode acessar o site bibisucos.com.br, ver uma loja próxima de você. E sabendo disso, Marcelo Ferla providenciou um mega coquetel. Espetáculo, hein? Cara. Não, internacional. Essa situação aqui, esse... Eu não sei descrever. Esse modelo do estúdio da UFM em Porto Alegre realmente é algo inusitado. Imbatível. Surreal. Metade do Super Guides que está aqui no programa, vocês conhecem alguma estrutura dessa? Não, nem perto. Não conheço, nunca ouvi falar. É verdade. Pois é, deck com pessoas no champanhe, rádio ao vivo. Situação, muita hein? Loucura, né, cara? Muito bacana. Só Marcelo Ferla mesmo. Vamos lá, então? Olha só, antes da rapaziada do Super Guides, terça-feira que vem o programa voltará ao Rio de Janeiro e teremos o Fome Zero, que é a nossa participação com o Bibi Suco. Bibi Suco, Fome Zero. Fome Zero, total. E terça-feira que vem a gente vai começar, finalmente, a colocar no ar aquela nossa ameaça. Os ouvintes vão fazer o pedido, meu amigo, e vão receber em casa aquele lanchinho, aquele mastiguete gotoso da noite. Com vocês, por favor. Vamos lá. Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. Synchro. Synchro system. Synchro system. I made an undertone. Activate on Sunday. on me right like this. Nandão, bem lembrado, terça-feira que vem nós não estaremos no Rio de Janeiro. Teremos outra surpresa para a nossa torcida. Então, a chegada da rapaziada ao Fome Zero fica adiada. Ninguém sabe pra quando, né? É, esse é o problema. Verdade, que momento. Cavalheiros e cavaleiras, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK-30... falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Diga, Lonandão. O Kleber, o Cleiton de Recife, o programa tá ótimo, parabéns, toca Nação Zumbi com mormaço se for possível. E o Marco Antônio Monteiro pergunta pra banda se eles têm influências dali do rock britânico, tipo Kinks, Beatles, The Who, Blur, Supergrass, etc e tal. Pô, quem não tem, né, cara? Não, né? É, pô, a gente tem. Beatles é universal, é, assim. É, essas coisas, tipo, a gente cresceu ouvindo, né? É mais subconsciente do que de propósito, assim, mas que tem, tem. Pô, eu adoro Kinks, minha vida inteira. Esse terceiro disco, vocês lançaram agora, no início... Foi em março, no, é, nesse ano. No início do ano, né? De 2010. Isso. Como que é esse disco? Qual é a sonoridade dele em relação ao anterior? Vocês mudaram muita coisa, evoluíram, não? Enfim, fala um pouco desse disco novo. Eu acho que... Arte moderna, né? Eu acho que houve uma evolução, assim, porque... Eu acho que a cada disco, assim, a gente aprende mais, tanto nas técnicas de gravação, as próprias composições também a gente sempre procura aprimorar, né? Eu acho que a diferença desse disco pros outros dois, assim, foi que a gente resolveu, tipo, fazer o disco mesmo, né? Os outros dois tinham sido... Eram as músicas que tinha até o dia de gravar, a gente foi lá e gravou. Nesse a gente resolveu, pô, vamos compor o disco, né? Em vez de fazer música solta e juntar, o disco tem um... Ouvir, assim, tem um meio, mais ou menos um início e meio fim, assim, meio quase de propósito. Nessa formação... Mais cama? Mais cama. Nessa formação... Onde entra o produtor no Super Guidos? produtor entra na hora de nos frear as loucuras, assim, de vez em quando. De vez em quando a gente vai meio longe demais, assim. Nesse último disco foi... A gente passou bem perto de chegar... De sair da casinha, assim. A gente trabalhou com o Felipe Seabra de novo. Uhum. E aí ele deu uns toques bem legais, assim. Durante as gravações. É, e se deixar, a gente vai... Vai longe. A gente vai fazer e muito. E não dá vontade de ir longe, não? Dá, a gente tá se segurando pra não ir mais longe do que a gente pode, assim. O quarto disco já tá começando a vir. E cara, como a gente não realmente não ganha grana com isso, a gente não tem porquê... Isso é importante, vamos voltar a fita aqui. Como ninguém vai ter prejuízo com um disco loucão nosso, a gente tem completa liberdade e vontade de fazer a coisa mais loucona que der, assim, né? E aí o Fernando Rosa que aguente essa... Azar é dele, quem mandou. Synchro System. King Sunny AD, olha só. Synchro System. Que situação. Mas interessante, vocês falaram ainda agora que cresceram ouvindo essas bandas que o Nandão citou. Aí vocês cresceram tão bem crescidinhos. E vocês ouvem o que mais? Ih, cara. Bah. Uma pá de coisa, eu acho. Eu tô ouvindo bastante Taiko, que é uma banda loucona lá de... Faz um som meio ambiente, meio sujão, assim, mas... Que é bem massa. Eu tô indo tarado por uma banda chamada Land of Talk, que eu conheci com meu brother Brisa. Que a banda é uma guriazinha, uma menininha assim com SG, que tu não dá nada pra ela. E ela senta ali a mão naquela SG que o cara não acredita, cara. Tony Iommi ia ficar envergonhado na frente dela. E uma banda que o cara, eu passei 10 anos sem ouvir, comecei a ouvir de novo. Todo mundo vai, quando eu sei na rua, os caras vão bater em mim. Eu adoro Rush, cara. Eu sou tarado por Rush. Meu. Rush é bom. Pode bater em mim depois, não tem problema. Depois a gente acerta ali. Nandão, a gente já passou pelo SW e vamos voltar ao assunto. Estamos ao vivo até meia-noite com a rapaziada do Super Guides. Aproveita, Nandão, e manda um abraço para o João Mateus, tricolor frenético do Rio de Janeiro, que por problemas de administração em casa, tem 16 anos, não conseguiu chegar à Fazenda Maeda. Mas, tá rindo, né? Mas diz ele... Sorte dele. Que... Mas diz ele que em 2011 ele estará nos 4 dias na Fazenda. Ninguém segura o João Mateus. Manda um abraço para ele toda terça-feira, ligadaço no Ronca Ronca, por favor. Joãozinho, aquele abraço, meu jovem. Te espero ano que vem lá no SW. Outro que relatou a epopeia sinistra no festival foi o Renan. Demais. De 19 anos, nosso ouvinte, que mandou e-mail, coloquei no roncaronca.com.br. Demais o e-mail. Que contou tudo. Saiu de casa às 3 horas da manhã, chegou em São Paulo, sei lá que horas, fez hora na Avenida Paulista, pegou um ônibus, foi agarrado... Pegou charrete. Cara... Temperatura, ele narra tudo. É um diário de bordo espetacular. É uma epopeia, realmente, um espetáculo. Muito bom, muito bom. Um abraço pro Renan também, toda terça-feira, sintonizado na Oi FM. O que mais vocês podem anunciar para a nossa audiência ao vivo, Super Guiz, metade do Super Guiz? Vamos tocar uma do segundo disco, que é Mais um Dia de Cão. Pode começar? Manda. Cidade fede. Oi FM. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca, curtindo. FM. Alô, aqui é Cassim, do Cassim Mais 2. Estamos aqui com Maurício Valadares no Ronca Ronca. Curtindo. Oh, yeah. A gente falou do Renan, do João Matheus, toda terça-feira ligadérrimos na Oi FM no Ronca Ronca. Aí ao fundo, outro, toda terça-feira, quando não está passeando pela Índia, produzindo alguém no Japão, em Milão. Kamal Cassim acabou de mandar uma mensagem pra gente dizendo que o som do Super Guides está ótimo. Olha só. Olha só, a gente falou de Kinks, de Queens of the Stone Age. Aqui ao fundo, a rapaziada que esteve agora há poucos dias com a gente, empetrepando Kinks. Todos beberam e ainda bebem dessa fonte, né? Interminável, né? Diga lá, Nandão. É, o Otanner pergunta para a banda... que vocês, ele queria que vocês contassem sobre o show que vocês fizeram no Rio de Janeiro esse ano, em Realengo, e da dificuldade de ter shows deles lá no Rio de Janeiro, inclusive das vezes que vocês foram, foi graças a uma campanha virtual e uma organização dos fãs que levaram a banda até o Rio de Janeiro. É, o som tá demais, abraços do Otanner, viva Super Guides. Um abração pra eles, cara. Esse cara é brotherzaço, nossa. Cara, a gente tá sempre louco pra ir pro Rio de Janeiro, só que ninguém leva a gente. Foi massa. Que foi um direto no nosso queixo, né, Nandão? Pau! Tô cambaleando. Porrada forte, né? A gente que sempre quer ir pro Rio de Janeiro, cara. Como que foi esse lance? A galera se mobilizou e isso. Exatamente. E aí os caras chamaram a gente lá no Realengo, lá no... Roqueadores é o nome da festa lá do pessoal. E aí, foi divertidaço, cara. A gente sempre se surpreende com o Rio, assim. Cada vez que a gente vai lá é mais divertido que a anterior, assim, que a outra vez. E então, essa não... foi uma galera, assim, um bar grande, assim, cara. E só alegria. A próxima é nossa, hein, Nandão? Nandão, quantos minutos pra gente subir pra Bolívia? Quatro. É, vamos lá, né? Então, vamos pegar uma saideira na primeira hora com metade do Super Guides aqui ao vivo. Você que está chegando agora ao Jumboteco, ao UFM, Ronca Ronca, ao vivo até meia-noite, em Porto Alegre. Fazendo parte das celebrações frenéticas, cabeleira altíssima, da primeira vela no bolinho da UFM aqui na capital gaúcha. A rádio sempre ancorada por essa lenda do jornalismo, da informação, da radiodifusão MC Ferla, que aqui está ao nosso lado para trazer luz e inspiração para o programa. É ou não é? Abençoar o programa. É com vocês. Essa música vai pro Otâner, então. Opa! Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Quero ser negro. Rafinha caiu em hora certíssima, Nandão, para introduzir Gil Scott Heron antes da gente subir para a Bolívia. Bota de novo, Rafinha, bota de novo, por favor. Você tá cansado de ser branquinho? Tô. Você quer ser preto agora? Isso aí, Rafinha. Rafinha é a bússola. Que fera, meu irmão. Rafinha é a bússola do Ronquinho. Basie was never really commonplace. He was always major hitter. And Ellington was more than number one for the music and things that he said. But was way back when Tennis was head from... Rafinha, essa hora tirou a fralda pela cabeça, né? O projeto dele, né? Tá sumarizado. Rapaziada que saiu de trás da moita pra correr atrás do Jumboteco, é bom ficar sabendo que estamos ao vivo até meia-noite, diretamente de Porto Alegre, com metade do Super Beats aqui no estúdio da UFM. Não, então vamos dar um cheguete ali na Bolívia. Alguma informação da nossa audiência? O Renan chegou aqui agora. Olha aí. Muito obrigado pela lembrança, fiquei surpreso, feliz. E pelo carinho de vocês, sucesso, continue sempre. Blá, blá, blá. Não esqueça da minha relíquia, Maurício. Não. Tá certo, okay. Tá garantido, Renan. O fica João, frio, fica João, frio. João Matheus. Olha aí. Apareceu aqui. João Matheus já tá com a mochila pronta para a próxima edição do SW em 2011, em novembro, hein? João, segura a mariola, porque parece que o negócio vai ser em novembro, hein? E a Juliana Sampaio, com um e-mail bem legal, assistiu o show do Super Guides no SW, só porque encaixou na grade, ganharam uma fã, ouvi as músicas uma vez e saí cantando. Quem cantou essa versão do Fever foi Hugh Grant? Não. Mas a gente não tem a menor ideia do que roubou, né? Mas enfim, o programa está muito bom, o sotaque deles é muito fofo, Super Guides ia cair bem numa festa do Ronquinha. E etc. E tal. Olha a campanha, olha a campanha crescendo, hein? A gente vai armar. A versão de Fever foi com Little Willie John, que é um hit da festa do Ronca Ronca. Positivo. Vamos lá então, gente boa. Oi, FM. Aí, galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA. E é uma honra pra mim estar colaborando mais uma vez pra esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada. E todas as frequências de todos os planetas e todo o universo. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca do Maurício Valadares. Que deve ter gostado tanto quanto o Rafinha do Gil Scott Heron, que é o fone. Não, por onde nossa audiência participa do Ronca Ronca até meia-noite, estamos ao vivo. Ela já participa através do roncaronca@oifm.com.br. Mas a última edição do Etc., do reverendo Massari, ele fez rasgados elogios ao Ronca Ronca e dedicou dois momentos muito especiais do programa às nossas pessoas enquanto gente. A Nandão. Nível D. Rock Wind. Ele dedicou Captain Beefheart e Rock Wind ao Ronca Ronca. Se não fosse a caixinha de lencinho de papel ali do lado, muita emoção, meu amigo. Então, Massari, pra você, uma humilde retribuição, hein? Segura. Saying FM. Mexa na rádio sem mudar de estação. Oi FM Interativa. Essa é para quem tem iPhone ou smartphone e quer seguir a programação. Oi FM. Maurício, me amarro no Ronca Ronca. Oi FM. Só uma palavrinha antes, essa música a gente não toca desde o dia 20 de março. É uma música que é meio renegada. As coisas quase sempre acabam. Não dá pra culpar o sol por nascer. Não dá pra culpar o sol por se pôr. As coisas quase sempre acabam. O que dá pra fazer é esperar passar. Oi FM. O sertão brasileiro estende-se por milhares e milhares de quilômetros quadrados, onde vive uma gente rude, trabalhadora, honesta e corajosa. Mas, de tempos em tempos, aqui e acolá, surgem homens perigosos, sem escrúpulos, que se entregam ao crime e à tirania. Volta então a imperar com toda a violência a lei do mais forte. E é então que surge, galopando seu corcel, aquele que traz a esperança para os pobres, a salvação para os fracos e oprimidos. Jerônimo, o herói do sertão. Sempre um pouco pra dizer toda a verdade. Falta mais um pouco na balança da igualdade. Falta um pouco mais na guerra e na paz. E mais um pouquinho pra ficar chapado. Falta novidade junto às pedras do caminho. Falta escancarar, falta um pedaço. Falta todo mundo se flagrar guia sozinho. Falta pouco. Muito pouco pra sacar que o vento faz mudar a correnteza, desbaratinando o que é feio na beleza. Falta um segundo pra se chegar no futuro. Vamos colorir e imaginar que um homem livre vai habitar o planeta, que a juventude não vai dormir na sarjeta, que a realidade não seja um pesadelo. Falta pouco, muito pouco. Falta sempre um pouco pra dizer toda a verdade. Falta mais um pouco na balança da igualdade. Falta um pouco mais na guerra e na paz. E mais um pouquinho pra ficar ligado. Falta novidade junto às pedras do caminho. Falta escancarar, falta um pedaço. Falta todo mundo se flagrar aqui sozinho. Falta fogo, muito pouco, pra sacar que o vento faz mudar a correnteza, disparatinando o que é feio na beleza. Falta um segundo pra se chegar no futuro. Vamos colorir e imaginar que um homem livre vai habitar o planeta, que a juventude não vai dormir na sarjeta, que a realidade não seja um pesadelo. Falta pouco, muito pouco. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. Ronca, ronca. No ronca, ronca, ronca. Se vira, se vira pra descolar um dinheiro. Mas com o sotaque gaúcho do Ronca, ronca de hoje, por conta do primeiro aniversário da UFM em Porto Alegre, aí eu fundo uma das lendas da música da Queen, o Foguete, ex-sócio fundador do Liverpool e depois do Bicho da Seda. E eu consegui esse disco hoje, Checkmate, lá na Toca do Disco do Rogério, que tem mais história que o Walt Disney pra contar. Caminha, vai destapando toda essa mentira. Lembrando que a relação completa das músicas de hoje, amanhã em roncaronca.com.br. Programa ao vivo até meia-noite em Porto Alegre, como a gente já falou, contando com a presença de metade do Super Guides. A outra, ninguém viu, ninguém só sabe. Só perdeu por aí. Tomando champanhe ali fora. É a cozinha, né? Não precisa. Tá só a metade cozinha. Importante aqui. É verdade. Olha só, vocês falaram, a música anterior que vocês tocaram, vocês disseram que não tocavam desde março. Isso. Presumo que de 2010. Sim. Mas sim. Existe alguma música que vocês poderiam tocar hoje que vocês não tocam desde março de 2002, por exemplo? Tudo bem, não precisa ser agora. Vai, até a cara tem, a gente não sabe mais tocar, né? Mas não precisa também, né? Isso, e essa resposta também não precisa, deve estar agora sendo proferida pela outra metade que não está aqui. Né? Talvez. Diga lá, Nandão. A gente acabou de lançar a coletânea Oi Novo Som, com o trabalho de arte gráfica, design visual do Cristiano Calvé, espetacular. Várias bandas bem legais, a gente distribuiu 1 milhão de discos quase, lá no SWU. Muitas bandas, Tono, Rony Jorge, Ladrões de Bicicleta, Lucas Santana, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Tribo de Gonzaga, Tulipa Ruiz, Quinho. Enfim, muita gente legal aqui na coletânea, distribuição gratuita em vários eventos que a Oi estiver e a Oi FM. Portanto, a coletânea Oi Novo Som, que é mais uma maneira da sua banda chegar ao maior número possível de pessoas. Venha fazer parte, portanto, do portal oinovosom.com.br. Você pode ser o próximo a estar aqui com a gente. Lucas, você que é o cara da elétrica da banda, não é isso? É. Faz uma solda, né, essa coisa toda. Eu queria manter esse segredo, né, mas... Fiquei sabendo. Tem um lance de vocês, é verdade isso, que você mesmo faz os pedais e essa pois coisa do som da banda? Que história é essa, cara? É que a gente nunca teve muita grana pra... É tipo punk, faça você mesmo? Assim? É bem isso. É a saída, né? Eu fiz um curso uma época aqui numa escola técnica aqui, aí eu digo, tia, eu preciso de um pedal, mas não tenho 400 conto pra gastar, eu tenho 15 pra comprar os componentes. Aí eu me obriguei a aprender, né? Não foi muito por vontade própria, assim, eu tive que fazer. E hoje em dia os pedal que a gente usa, tudo eu que fiz em casa, assim, porque, porra, gastar 400 pra comprar e gastar 15 pra fazer. É, um custo-benefício aí. É, amigo. E o som, aliás, o som de vocês também é meio conhecido por conta dessa, talvez uma coisa meio suja, assim. Podreira. Né? Isso tornou-se uma característica do som da banda, né? Graças a Deus. E essa sua capacidade não chega a uma guitarra? Já fiz. Já chegou. Ah, é? Já chegou e já passou até, fiz um amplificador também. Mas você usa a guitarra? Eu usei ela por bastante tempo, mas aí que eu tinha uma outra, daí eu acabei fazendo, reformando a outra, ela ficou melhor do que a que eu tinha feito. Aí eu digo, pô, não precisa ser tão exibido assim, né? É melhor tocar com a guitarra melhor do que com a guitarra que eu fiz. Né? Pode começar a dar aula também, né? Pedais, não, mas vai, isso deve ser um interesse seu que não tem fim, né? Você vai querendo, um dia você pode chegar a uma guitarra que seja... É, eu tenho... Exclusivamente feita por você, pra você, e não ter mais nada. Fender, qualquer guitarra. Vai ser a minha marca, vou escrever Lucas. É, exatamente, é isso aí. Não, eu tenho me dedicado muito, eu caí nessas neiras de entrar no curso de engenharia elétrica, né? Pior coisa que eu pude fazer na minha vida. E aí eu tô começando a me interessar muito em equipamento de gravação, em equipamento de estúdio. E aí todo o meu tempo e toda a minha paciência tem sido dedicada a isso aí. Eu tô projetando, meu projeto de conclusão da faculdade vai ser um pré pra microfone com válvula e tudo lá. Isso aí você aplica na gravação do... É, a gente vai começar agora, no próximo disco, se tudo der certo, a gente vai gravar nós mesmos. É esse que vocês vão longe. É, esse que a gente vai bem. Que é um lance também de home studio, né? Alguma coisa assim. Pois é, caseiro, né? A gente só não tem a sala, a gente tem bastante equipamento pra começar a gravar e tudo, a gente até faz umas gravações meio por fora aí, só a gente não tem um espaço físico pra isso, sabe? É a nossa batalha é essa hoje em dia, assim. Não nada tem... mais punk, né? Não, é isso aí, ó. Esse é o espírito da coisa. Nandão, tem o Otinho aí, cara? Otinho, né? Aí, pessoal, aqui é o Otto, tô no Ronca Ronca. Aí, Maurição, tô aqui todo fechão em São Paulo, man. Manda música, Maurício. Ronca Ronca, o melhor. Já que a gente está falando de guitarra, Lucas e André, nós somos péssimos, eu pelo menos, para identificar música, guitarrista, som de alguém, identificar aquela brincadeira cabra-cega, sabe? Cabra-cega. Se tocar Satisfaction, eu vou me enrolar, não vou saber dizer. Realmente é um vexame, é ruim para Meirelles mesmo. Vou mostrar uma música aqui, o microfone vai ficar aberto para vocês dois, tá? Beleza. Para vocês gritarem para o Brasil, estamos ao vivo, de Recife a Porto Alegre. Que vergonha, hein? Não, vocês vão matar. É porque é uma curiosidade mesmo, um detalhe muito especial. É o nome do guitarrista que vai entrar aqui, tá? Vamos ver. Lá no iniciozinho, em março de 1964, 5, ai, ai, por aí. 64, 65. É uma daquelas bandas que a gente tava falando antes ali, das influências? Passa por perto. Segura. É bem. Dá pra ver. Deixa ligado. Não. Maybe I can help you to get some souls and be a witness, baby. You want to be a witness? All it takes is the rhythm in your feet. Don't worry about the music, baby. You gotta have a beat. De JH, né, mano? Hendrix. Não tem erro, primeira nota ali da banotada. E a Estradinho comendo só. O fraseadinho clássico dele ali. Isso antes dele ser Hendrix, hein? Era isso Jimmy aí. James aí. Pois é, seu Wiley Brothers. Isso aí, eu me lembro de ouvir disco do Jimmy Hendrix, né? Tipo, que saiu em revista, assim, uh-huh. Que era bem antes dele, assim, eu me lembro de ouvir isso aí. Mas é impressionante como a pegada é inconfundível, né? Duas notas ali morreu, cara. Ele não era Hendrix, não era Jimmy Hendrix, não é. Tava longe de ser o monstro, o guitarrista que todo mundo conhece, olha só. Ray, the genius, come on and testify, son. Go ahead, son, go ahead. I wonder if the Ray Lettuce help me. Come on, Ray Lettuce. Come on, Ray. Whoa, yeah, yeah. Whoa, I got soul. Go back. I got soul, soul. It makes us feel mighty good to know that you're a witness this morning. Yeah. It makes us feel mighty good to know that you have testified for us this morning. But right about now, we're going down in Augusta, Georgia, and call on James, because I know James is a witness. I know James can testify. Come on, son. Go ahead, son. Wait a minute, wait a minute, wait a minute. Não tem como não ser. Vamos voltar aqui um pouquinho. Wait a minute. Pegou esses caras, cara. Caraca. Nandão, o que diz a nossa audiência? Se é que diz alguma coisa? Ai, ai, ai. Não, não sei o que diz a nossa audiência. Um muita beijo, emoção, né, um beijo pra nossa audiência. É, a impressão que eu tenho na qualidade de leigo, tapado, uhum. É que vocês aqui a 5 metros da Argentina, e vocês já tocaram Uruguai, Argentina, né? Sim. A impressão que eu tenho é que vocês circulam por lá tanto quanto vocês circulam por São Paulo, ou enfim, outros estados. Eu acho que não é tanto assim, não. Né? Da gente ter esse intercâmbio, apesar da proximidade, das duas cidades que gostam muito de rock. E, enfim, não rola muito essa frequência, né? É, mas acho que tá melhor que. Muito melhor que antes, assim, eu acho. É, a gente foi 3 vezes pra lá já, né? Foi. 3 vezes pra Buenos Aires, 1 vez pra Montevidéu. E. Pô, da última vez foi muito massa, foi incrível, cara. Incrível, a gente tocou, tipo. Era um domingo às 7 da noite, antes de uma banda grandona lá, tá ligado? Então, tipo, era nós e, sei lá. 1000 argentinos olhando a gente assim e o pavor comendo. Mas foi, cara, foi surpreendentemente legal, assim, tipo, a galera lá é bem diferente daqui, né? Eles param e olham o show, assim, né? Tu não ouve conversa no meio das músicas, assim. A galera fica. Até é quase constrangedor, assim, porque o cara acaba a música, eles bate palma e ficam olhando, assim. Aí tu diz, e agora que eu faço da minha vida? Mas a gente conseguiu, acho que até a gente se deu bem aquele dia lá. E lá a gente tem o pessoal da Scatter Records lá que distribui nossos discos pra lá, né? Isso já é uma grande força já e, tipo, tem uma galera já que conhece a gente por conta disso. É, só e o rádio em Buenos Aires, na Argentina, ele mostra muito esse tipo de material e informa, é. Informa muitas pessoas. É fundamental o papel do rádio na Argentina de educação mesmo, de mostrar... Ah, o que está sendo feito, não só ali, certamente o disco de vocês toca em várias cidades, em várias estações, né? Pois é. E o legal é que a galera tá afim de ouvir coisa nova lá. Né? É, por isso que eu mas imaginava. Essa é a educação, né? É formar público, é isso. Você, não adianta você formar... É, terça-feira passada a gente comentou isso no programa em relação ao SWU. Não adianta só o público ficar com tesão incontrolável de ver o Queens of the Stone Age ou o Pixies ou uma grande banda internacional. Esse público, esse mesmo público que alimenta esse desejo, ele tem que correr atrás das coisas da terra dele. Porque são essas informações que vão fazer com que ele chegue lá e entenda aquilo. Né? A sua língua, você ter essa informação é distribuída e conhecida por todo mundo. E a gente falou isso na terça-feira passada. Tomara que a próxima edição do SWU, de outros festivais, da concorrência, qualquer tipo de ação nesse sentido, venha a priorizar, mostrar as bandas novas, a nova produção da música brasileira, como vocês estiveram no SWU, no palco do Oi Novo Som. Isso é fundamental para você entender o grandalhão que vai estar lá. Senão você vai ficar falando no meio do... entende? Sinistro, né, cara? Um dos melhores shows que eu vi lá foi também, tipo, além de Yo La Tengo, que a gente é super fã, mas Macaco Bong fez um showzaço no sábado, cara, que foi muito, muito massa. Eu sou suspeito pra falar que eu sou fã dos caras. O que mais, Nandão? Não sei, a gente pode ir de música, alguma coisa assim, não? A gente pode voltar. Tá, só passando a agenda rapidinho. Isso. Nosso brother Siri com Ultrassom, participação do Fausto Fawcett, 19 e 20 de outubro, terça e quarta-feira, no caso, hoje e amanhã, né, meu brother? Lá no Solar de Botafogo, na rua General Polidoro, número 180, em Botafogo. Perto da onde? Perto do... da onde a galera dorme, né? Pra sempre. Perto do cemitério ali. Ali. Maravilha. Onde a galera dorme pra sempre. É verdade, meu irmão? Que poesia, cara. Que espetáculo. O que mais? O que mais na agendinha? Eu não tô achando. Deu um somebody love aqui no e-mail. Então vamos voltar na metade do Super Guides aqui ao vivo com a gente até meia-noite. Eu tava com vontade, Nandão, não sei o que você acha, o Ferlinha que tá aqui também, da gente mais adiante, aproveitando a presença deles aqui, ainda dar uma linguada no SWU. O que que você acha? Positivo. Hein, Ferlinha? Só se for agora. O microfone é todo seu, tá, Ferlinha? Marcelo Ferla. Sinta-se em casa. Então, como fala esse cara aqui do meu lado? Isso? Vamos então a mais uma com Lucas e Andrew. Vamos lá. Essa música chama-se Não Fosse o Bom Humor. Abre a contagem aí. FM. Abra a porta! Abra a porta! Então, com Serge Gainsbourg ao fundo em dub. Enfumaçado, né? O que diz a nossa audiência? O Gustavo Jobim, o programa está no ar, não sei como mandar o recado ao vivo. É através do nosso e-mail mesmo, roncaronca@uefm.com.br. Só passei para mandar abraço a todos e estou gravando para ouvir amanhã. O Gustavo Jobim estará com a sua banda, Zumbi Dal Mato, no programa Oi Novo Som, na sexta-feira, às 7 horas da noite, transmissão ao vivo do show dos caras, mais uma entrevista, tudo mais. Oi Novo Som, sexta-feira, 7 horas da noite, acesse oinovosom.com.br, certo, Gustavo? Zumbi do Mato, ao vivo, imperdível, ao vivo. FM. Acerta o seu aí, que eu arredondo o meu aqui. Está valendo! Nandão, quantos minutos para acabar o milho e acabar a pipoca? 19. O impressionante é o seguinte, faltam 20 minutos e nós já passamos das 20 músicas. No programa. O Sérgio Gainsbourg aqui é a 21ª, ou seja... Já tem mais umas 4 ou 5. Programa escorrendo de forma linda. Nessa edição super terça do Ronca Ronca. Edição super... Super terça super do Ronca Ronca em Porto Alegre ao vivo, até meia-noite. Comemoração cabeleira altíssima do primeiro aniversário da UFM e na vários capital programas, gaúcha. Né? Ferla tá fazendo uma festa de... Um mês. É, vai levar um ano. Um ano. Vários outros amigos nossos passaram por aqui, pela exatamente, capital. Exatamente. Parece que vem até um Paul. Paul, é? Um tal de... um Paul de Liverpool. De Liverpool? Vai participar desse negócio. Ah, tocou numa banda, né? É. Não é isso, Ferla? Tocou numa banda aí há um tempo. Esse tal de Paul vai ficar aqui do lado, no hotel, aqui a uma quadra. É mesmo? Do estúdio. A gente vai ver se convida ele pra vir pra cá. Claro. Tem que chegar aí. Essa aqui, vez, se vocês puderem vir pra cá, ele vem 3 dias antes, né? O Paul... Tem essa parada que ele gosta de conhecer a cidade e tal. Então, de repente, o show é é domingo, se ele ficar até terça-feira, pode fazer um ronca-ronca. Faz um, de pô, né? Faz um baixo e voz aqui no Cinec também. Eu não sei se ele vai ter repertório suficiente para encher 2 horas de programa ao vivo. Não é qualquer um, não é Super Guides, não é bem assim. Não sei. Talvez ele venha com a banda inteira, daí aí ele tem, aí ele segura a onda. Aí ele segura a Mariola. Mas então pode chamar o André e o Lucas para fazer uma base pra ele. Eu aí, acho que não faria um feio com ele, não, né? Não. Manda aquela banda lá de Liverpool, Lucas. Aquela banda de Liverpool, eu ouvi falar, não sei, eu tenho um tio meu que conhece, mas não cheguei a ouvir o disco ainda. Amadorismo. Desde março de 62 não sai nada. Março é um mês terrível, né? Esquece as músicas tudo. E a primeira data do Paul já desceu pelo ralo, né? Todos os ingressos foram vendidos. Confirma, Ferlinho? No mesmo dia. Aqui já acabou tudo também? Beira Rio? É isso aí. Tem algum gremista que vai a esse show? Tem eu, pelo menos, né? Eu vou nesse... Aliás, aqui nesse local aqui foram vendidos os últimos ingressos pro Paul McCartney. Que a Oi patrocina o show do Paul e teve os últimos ingressos foram vendidos aqui nessa loja. Né? Foi bacana pra caramba, mas também foi rapidinho o negócio, né? Na loja anexo aqui à rádio. Nesse mesmo estúdio, eu não posso esquecer que foi inaugurado por essa dupla, Maurício Nandão. Carpan e Nando Valadares. Nós inauguramos, né? Vocês inauguraram esse estúdio. Currículo, aí, cara, no currículo. Já botaram no teu currículo aí. O legal é que agora vocês voltaram, inclusive tem som no estúdio, bacana, né? É um espetáculo. Tá, porra, isso aqui, Carlinho, meu amigo... Parabéns, cara. BBC perde. É. Quantos minutos agora para acabar o milho com a Pipoca? 15. Vamos aproveitar o Ferlinha, o Lucas e o André aqui, só para uma rápida pincelada ainda no SW. É, todo mundo aqui tava lá, né? Para a gente colocar a tampa e virar a página, né? Porque também ficar repetindo essa história sinistra. Mas um dos artigos mais interessantes que eu vi, comentei até no site do Ronca Ronca, foi do André Barcinski, na Folha de São Paulo, no blog dele. E ele disse que não teve problema nenhum, não teve fila, comeu na hora que quis, não sentiu frio. Comeu bem, não teve correria. Estava bem acompanhado. Viu tudo muito bem, não sei o que, babá. Tudo isso no sofá da casa dele. Aí fica mais fácil. Porque é evidente, né, o Renan, de 16 anos... O João Matheus, o Renan de 19, João Matheus 16. João Matheus 16, 17, eles vão achar tudo uma maravilha. Mas o camarada que passar de 25, ele já vai olhar para uma fila de 500 cabeças para comer um sanduíche, que ele tá faminto. Ele vai assim, mamãe do céu, o que que eu tô fazendo aqui, né? Então, essa é a bula da história de um festival gigante no meio de uma fazenda em Itu, com todas essas atrações, e sendo a primeira edição. O Coachella, que existe há 150 anos, você leva 2 horas para entrar e 4 para sair. É assim. Um festival desse tamanho, ele funciona assim. Então, as pessoas que têm disposição para se mixar nessas emoções, ela vai achar tudo maravilhoso. O camarada que tiver alguma resistência, ele vai se incomodar e vai ficar falando mal o resto da vida dessa experiência. Então, eu recomendo a quem realmente não está disposto a botar o pé na lama, que não foi o caso, a esperar para comer, a esperar para ir ao banheiro. Não vai num festival desse em nenhum lugar do mundo, meu amigo. Não é só no Brasil, não. Numa primeira edição de festival, com todos os problemas que a gente sabe que existem por aqui. Vá assistir um show na Sala São Paulo, aqui no Teatro de Porto Alegre, no Teatro Municipal. Porque aí as coisas podem funcionar dentro da sua expectativa. Tem um episódio clássico do Beavis and Butthead, que eles vão num festival e ficam na fila do banheiro, o festival inteiro não vem, nenhum show. Só que não é no SW, no festival nos Estados Unidos. É tudo igual, eles não tem como. Piada, né? Com a própria... Claro. Exatamente. Um festival desse tamanho, 50, 60 mil pessoas, com 3, 4 palcos, é isso. Ele funciona assim. Né? Então é como o exemplo patético que eu coloquei lá. Não vai ficar tristinho, chateadinho, deprimidinho, se você passar com a camisa da Mancha Verde na frente da Gaviões da Fiel, porque tu vai entrar na porrada. Não adianta ficar tristinho, procurar uma ajuda depois. Vai apanhar pra caralho mesmo. Agora, se tem uma coisa que eu acho que ninguém, pelo menos ninguém reclamou nesse festival, foi a qualidade do som, né? É, não, pelo contrário, foi... Muito pelo contrário, a gente tava no, a cabine, o trailer da Oi FM tava lá em parcerado, tinha no meio de três palcos, né? Quer dizer, tava mais longe dos dois palcos principais, mas eram os sons mais potentes, e a gente sentia o negócio trepidar ali o tempo todo, o famoso baixo no esôfago ali, batendo direto. Foi forte mesmo. E o som foi muito legal, né? Pô, som de primeiríssimo. Agora, as crecas que aconteceram de áudio também acontecem, né? O Lucas e o Anderson estão aqui, que sabem muito mais do que a gente. Elas estão aí para acontecer. Perde pênalti quem bate, né? Basta estar ligado para dar errado, né? Vem cá, para dar certo, Nandão, quantos minutos? 12, vamos demais. Vamos lá, mais uma com o André Super Lucas. Super Geeks. Pô, achei que você ia botar uma música boa aí, cara. É. Tem que ser a gente, não pode ser uma boa. Essa música chama-se Espiral Arco-Íris, é do primeiro disco e diz mais ou menos assim. 2, 3, 4. Pensando em colocar no quarto ao lado, evidentemente em frente à janela. Sua vizinhança vai ficar mais bela se puder pendurá-lo no meio da rua. Não se importe, pois é minha e sua. Espiral arco. Você está ouvindo Ronca Ronca com Maurício Valadares. She rolls like a river, she bathes in the sand. She's ice for a woman, she's fire for a man. She'll beat you at poker, she'll cheat you at dice. She got an ace up her sleeve, and she'll make you believe when she's in love. She'll sacrifice. She's hard as a diamond, she's soft as a breeze. You think she's an altar, you'll get down on your knees. She'll beat you at poker, she'll cheat you at dice. She got an ace up her sleeve. She'll make you believe when she's in love. She'll sacrifice. Sharks, they don't feel a thing. She'll beat you at poker. She'll cheat you at dice. She got an ace up her sleeve, and she'll make you believe when she's in love. She'll sacrifice. Sacrifice, girl. FM. Alô Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. De novo, síndico, Nandão, por favor. Alô Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Não, mais um, porque essa risadinha dele realmente eu tenho muita saudade, cara. Eu sou osso aqui. Alô Brasil! Para senador, Tim Maia, pelo Rio de Janeiro. Quem que dera, folgada, né? Que quem dera, né? Olha isso aqui. Olha a guitarra, olha a guitarra. You call love, but confess. You've been messing where you shouldn't be messing. Lee Hazelwood. Now someone else is getting all your best. These boots are made for walking. And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Nandão, a gente comentou que terça-feira que vem não estaremos no Rio de Janeiro, né? Sim. Comentamos, né? Comentamos. Então vamos informar a nossa audiência que terça-feira que vem estaremos mais uma vez em São Paulo e mais uma vez para o lançamento de um novíssimo artista, no caso uma novíssima cantora, Bárbara Eugênia, que esteve terça-feira passada no programa no novo disco do Edgar Escandurra. É, lindo. A gente em 5 segundos falou a palavra novo, nova, mais 800 vezes aqui nesse exato instante. É. Nesse instante novo. Exatamente. Bárbara Eugênia ao vivo e banda, terça-feira que vem, em São Paulo. Tá bom, não? Tá bom. O que diz a nossa audiência? Vamos continuar falando então do novo, né? É, o e-mail do Maurício Vilela. Prezada dupla. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, novamente tenho o prazer de ouvi-los e digo que devem sempre fazer isso que fazem agora, mostrar a cara do novo para o resto do país. Esse continente tem muita música diferente, etc e tal. Ele também fala que... E Nandão, observando toda essa nossa conversa, Fernando Rosa, o senhor F, responsável por 110% das coisas novas. Exatamente. Desse Brasil varonil. É isso aí. Olha bem onde as palavras do nosso ouvinte... Se encaixa. Estão ecoando. Manjo. A cena rock de Porto Alegre. Olha o semblante da figura, hein? Expressão facial. Olha a serenidade. A cena rock de Porto Alegre sempre foi muito boa e nunca teve seu valor merecido. Comecem a grande divulgação nacional por aí. A qualidade sonora não lhes falta. Parabéns novamente, etc e tal. Olha só. Valeu, Maurício. Agradecer a participação da nossa audiência no programa de hoje. Lembrando que amanhã o áudio inteirinho do Ronca Ronca estará disponível em oifm.com.br. Nandão, agradecer a forma ultra mega carinhosa barra profissional, barra elegante. Especial, barra elegante. Barra saborosa. /Sabarosa com que nós fomos recebidos aqui em Porto Alegre mais uma vez. Positivo. Por Ferlinha e seus Blue Caps. Muita categoria. Estamos aqui, lembrando mais uma vez a rapaziada que está chegando agora, em comemoração ao primeiro aniversário da UFM na capital gaúcha. E a gente espera, em todo aniversário, passar o Ronca Ronca por aqui. Ou levar o Ferla pra lá também, né? Sim. E entre um aniversário e outro, a gente espera passar outras vezes por aqui. Positivo, positivo. Hein? Sem dúvida. Juca, um beijo. Obrigado, então, à rapaziada que participou freneticamente. A gente coloca a tampa no programa, evidente, com o André e o Lucas. 50% dos superguides que iluminaram essa edição tão bacana do Ronca Ronca aqui em Porto Alegre. Um beijo, bye bye, terça-feira que vem a gente volta de São Paulo com Bárbara e Eugênio. Obrigado, Lucas, obrigado. Considerações finais, alguma coisa? A gente podia dar tempo de passar a agenda aqui ligeirinho? Lógico. Vai. Então tá, dia 13 de novembro a gente vai gravar o programa lá com o Frank Jorge em São Paulo. Dia 5 de novembro tem show da festa do Urbanac lá em São Paulo. Dia 6 é o Festival do Sol em Natal, no Rio Grande do Norte. Dia 17 de novembro é a Goiânia Nós em Goiânia. Tá, daí pra frente é muito longe. Dia 19 em São Leopoldo e dia 10 de dezembro em Novo Hamburgo. Maiores... Dia 25 é Natal. Maiores informações superguides.com.br. E quem sabe Réveillon dia 31, uma festa Ronca Ronca no Rio de Janeiro. Olha aí, ó. Vamos nessa. Vamos lá. Beijo, bye bye, tchau. Falou, obrigado. Muito obrigado. 2, 3, 4. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.